Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu estou vendo aí que o. Momento. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu estou vendo aí que o. Estou vendo aí que o Ângelo Monteiro está presente no Instituto Olavo de Carvalho. Embora não esteja lá, digo a ele: seja bem-vindo. É sempre um prazer ter você por perto. É que o Ângelo Monteiro, eu acho que é um dos quatro escritores que existem no Brasil, se chega a tanto. Então, além, né, de ser um grande artista, é também uma raridade, né, um raro sobrevivente de uma espécie extinta. Então, nós temos aí um texto que eu acho que vocês já pegaram, que é a filosofia, chamado provisoriamente Filosofia Autoconsciência, é parte de um outro negócio que eu estou escrevendo. E que vai servir de linha mestra da nossa aula de hoje. Sendo que dessas mesmas considerações gerais que estão nesse texto, depois eu vou extrair algumas conclusões quanto a tópicos específicos, inclusive o mesmo da aula passada e alguns outros, né, referentes ao estado presente da cultura brasileira. Então eu vou ler para vocês e comentar. A filosofia, com Sócrates, nasce como análise crítica do saber coletivo à luz da unidade, integridade e autotransparência da consciência individual. Não, portanto, de qualquer consciência individual, mas daquela que lutou por essa unidade, integridade e autotransparência e que a duras penas as foi, há um tempo, desencavando e erigindo até erguê-las em cima da turva confusão das paixões e auto-enganos. Confusão que, em parte, ao menos, nasce da absorção passiva, desordenada e acrítica das crenças coletivas. Então, em primeiro lugar, para ler esses textos, como qualquer outro texto filosófico, só tem um jeito. Você vai precisar preencher o seu entendimento de cada sentença com aquilo que transparece como referência histórica, como argumentos compactados e embutidos na explicação, que não estão, portanto, explicitados aí, mas que são condições para que o autor possa ter dito aquilo que disse, né? E terceiro, com uma espécie de aura de antecedentes e consequentes que essa coisa possa ter. Se você não faz isso para cada frase do texto filosófico, você realmente não entendeu. Para, vamos dizer, o leitor não habituado, é até difícil, às vezes, compreender, vamos dizer, a densidade e concentração que qualquer escrito filosófico de uma certa qualidade tem dentro dele. Então, se você se limita, vamos dizer, a entender aquilo que está literalmente expresso, sem preenchê-lo de todo esse conteúdo, então você não está fazendo, de fato, uma leitura filosófica, você está fazendo uma leitura jornalística, superficial. Tá certo? Então, as concepções filosóficas, de modo geral, elas, na mente do sujeito que as criou, elas são como se fosse um quadro simultâneo de tudo que ele sabe da realidade. Tudo, quase tudo, né? Então, ao longo de toda a sua vida, ele luta por unificar essa concepção. Ou seja, unificá-la não necessariamente como uma doutrina cabal, tá certo? Mas como um modo pessoal de ver as coisas. Ou seja, ele está consciente da sua concepção do mundo em todos os seus detalhes ao mesmo tempo. Só que ele não pode escrevê-la toda de uma vez, ele tem que escrever frase por frase. Então, esta tensão dialética entre a afirmação singular e a totalidade da concepção da qual ela emana, é a percepção disso que marca a leitura filosófica correta. Isso não quer dizer que todo e qualquer filósofo seja capaz de redigir as suas explicações, vamos dizer, de modo a deixar essa tensão aparecer na própria, em cada frase. Isso é, vamos dizer, isso já é uma obra artística, é difícil fazer isso. Portanto, isso é o mesmo que dizer, dificilmente você compreenderá uma única frase do filósofo antes de você ter compreendido todas. E às vezes você compreende coisas que não estão em frase, alguma coisa que não estão ditas, mas que estão subentendidas e que simplesmente não é materialmente possível escrever ou não houve tempo de escrever. Então, esta tensão, você tem que ler cada frase como se ela fosse um símbolo do conjunto da visão do que o filósofo tem das coisas. Isso se aplica ao meu texto, como a qualquer outro texto filosófico. Né? Então, em geral, as pessoas não leem assim. Elas não têm, vamos dizer, a prática, não têm o know-how da leitura de textos filosóficos. Tá certo? Então, evidentemente, tomam cada frase somente no seu sentido imediato, sem conceber as implicações que aquilo tem, implicações conscientes que aquilo tem para o autor do texto. Tá certo? Não estou me referindo a intenções subconscientes. Né? Sondar intenções subconscientes qualquer bêbado faz. O difícil é compreender o pensamento consciente do sujeito. Né? Então, como, em geral, as pessoas não têm esta prática, então caem em discussões de detalhes que já estão subentendidos na frase, que não precisaria, para um leitor experiente, não seria preciso explicar. Tá certo? Então, só para lhes dar um exemplo de como isso acontece, né? Outro dia um rapaz pegou a gravação do meu comentário ao livro do professor Wolfgang Schmidt, O Enigma Quântico. E lá pelas tantas eu dizia que o conceito de Einstein de um espaço curvo é, a rigor, um conceito incompreensível. Tá certo? Porque qualquer, se uma coisa é curva, curvatura significa uma forma, e uma forma significa um limite. Tá certo? Então, das duas, uma. Ou o universo curvo é infinito, e portanto não tem sentido você especular a forma dele, ou ele é finito e tem algo depois dele, e esse algo depois é que define os limites da sua forma. Ora, isto é assim ontologicamente, mas não necessariamente é assim na geometria. Então, um rapaz botou na internet, um sujeito, aliás, que fala com uma horrível voz de castrado, que eu não conseguia parar de rir quando ouvi o cara, mas que evidentemente é uma pessoa que estudou algo de matemática e física, e ele disse, mas esse falava ignorante, ele não sabe que existem geometrias não euclidianas. Riemann demonstrou que é possível você demarcar uma figura sem referência ao espaço externo. Eu digo, muito bem, a possibilidade. Só que, em primeiro lugar, como eu pergunto como este indivíduo supôs que eu fosse capaz de falar sobre esses assuntos sem ter jamais ouvido falar das geometrias não euclidianas? Já seria uma coisa absurda. Portanto, é evidente que o que eu expliquei ali já contém implicitamente uma referência e uma resposta à aplicação das geometrias não euclidianas em física. Tudo isso aí está embutido ali, e um leitor experiente percebe imediatamente. Mas como o cara não percebeu, ele achou que aquilo que eu disse é contraditório com as geometrias euclidianas, não euclidianas, então ele me dá esta informação. Assim como outro que, tempos atrás, me escreveu dizendo, não, você é um ignorante, você não entende nada de negócio de comunismo na América Latina, você precisa ler As Veias Abertas da América Latina, do Eduardo Galeano. Que é a porcaria que todo mundo lia quando eu tinha 17 anos. Não é isso? E ele me mostra aquilo como se fosse uma grande novidade. Isso é a parte, claro, que reflete um fenômeno cultural brasileiro. Como não existe, vamos dizer, um ambiente de cultura em torno, então o único acesso que as pessoas têm à cultura superior é a universidade. Você não tem um debate cultural superior público, como você tem aqui. Tá certo? Então, a única via de acesso que ele tem são os professores da universidade. Então, esses professores passam a representar para eles o universo inteiro da cultura. Acontece que esses professores só lecionam uma matéria ou outra matéria. Eles não nem têm a capacidade, nem os meios, de transmitir aos seus alunos um debate cultural geral. Tá certo? Portanto, isso quer dizer que os conceitos que o sujeito aprende quando estuda biologia ou quando estuda física, adquirem para ele uma validade universal ontológica que nenhuma teoria científica tem. Toda teoria científica é hipotética e nada pressupõe quanto ao seu alcance ontológico real. Isso é a coisa mais óbvia. Pelo simples fato de existir um método científico que pressupõe a permanente autocorreção das teorias, então significa que o alcance ontológico de cada uma está colocado entre parênteses. Tá certo? Então, isso quer dizer, você não tem nenhum jeito de você acreditar piamente que uma teoria científica qualquer corresponda à realidade no seu sentido geral. Não, corresponde a um modelo de realidade tal como está recortado para as finalidades daquela ciência. Então tem uma validade limitada e relativa sempre. Mas isso não é ensinado às pessoas, por quê? Porque não há um debate cultural geral. Então, isso quer dizer que os conhecimentos especializados dados por cada ciência no curso do aprendizado universitário passam a representar para este indivíduo a imagem total da realidade. Então, isso, claro, cria uma espécie de doença cultural, tá certo? No qual a autoridade das ciências especializadas começa a valer para todos os domínios, que não tem nada a ver com ela e que ela não estuda de maneira alguma. E este caso ilustra isso perfeitamente bem. Porque o fato de você poder construir geometricamente uma figura não quer dizer de maneira alguma que o objeto correspondente a essa figura exista na realidade. Porque para isso ele teria que atender algumas condições que não são geométricas. Não é isso? Então, a geometricidade de uma figura não é a garantia da sua substancialidade ontológica. Isso é uma coisa simples, elementar. Então, eu digo, de fato, o Riemann demonstrou que dá para construir isto. Só que, em primeiro lugar, se você tomar esta possibilidade geométrica como uma expressão da realidade, você estará entrando em choque com o teorema de Gödel, que mostra que tudo que tem um limite tem alguma coisa depois. Então, quer dizer, você tomar simplesmente a geometria de Riemann como se fosse uma descrição do espaço não geométrico, não imaginário, não mental, mas do espaço físico, em primeiro lugar, é uma extrapolação indevida, e em segundo lugar, é um absurdo e uma falsidade. De modo que o caráter, por assim dizer, paradoxal do conceito do espaço curvo, ele continua aí e é um problema que não foi resolvido até hoje. Tá certo? Então, quando Einstein diz que o espaço é curvo, ele quer dizer que uma multidão de fenômenos físicos se comporta como se o espaço fosse curvo. Ele não quer dizer que o espaço é curvo na realidade ontologicamente. Einstein não era um imbecil para confundir. Vamos dizer, nem a descriptibilidade geométrica, nem sequer a descriptibilidade física de um fenômeno, como uma prova da sua realidade, no sentido ontológico e pleno da coisa. Então, isso quer dizer que com um pouco de prática de leitura filosófica, esse rapaz entenderia que a objeção que ele está levantando já está embutida no meu próprio argumento faz muito tempo, e não haveria nem mesmo o que discutir sobre esse aspecto. Então, eu vejo que objeções desse tipo surgem sempre que eu explico alguma coisa fora do contexto do seminário, e às vezes até dentro, quer dizer, gente do seminário que comete esse mesmo tipo de equívoco. Já veremos como isso acontece. Mas, se eu digo alguma coisa no programa, e evidentemente no programa a gente tem pouco tempo, você tem 2 minutos no máximo para expor cada assunto, então é necessário falar as coisas de uma maneira compacta. E quanto mais compacta a exposição, maior a possibilidade desses equívocos. Então, invariavelmente, as pessoas me enviam dezenas de objeções que já estão embutidas no próprio argumento, já estão embutidas e respondidas antecipadamente no próprio argumento. Por quê? Eu já pensei em tudo isso. Sempre que você lê um filósofo, e você, sem você ter muita prática da coisa, vamos dizer, a coisa mais prudente e necessária é você supor que aquilo que as objeções que você pensou, ele também já pensou e já está respondendo a elas, às vezes de maneira implícita, tá certo? Mas é uma característica, assim, as pessoas inteligentes, elas sempre tendem a imaginar que os outros são tão inteligentes quanto elas. E as pessoas burras tendem a imaginar que os outros são ainda mais burros que elas. Tá certo? Do meu modo, as pessoas de cultura, elas vivem num universo de referência cultural muito amplo, e elas supõem que, ao menos implicitamente, o seu ouvinte ou tem aquela referência ou é capaz de compreendê-las intuitivamente no instante da exposição. Expectativa que, às vezes, não se cumpre. Então, um dos motivos da existência deste curso é tentar criar um público capaz de entender essas coisas, um público capaz de ler textos filosóficos. Então, neste parágrafo aqui, o número de referências que tem é enorme, só neste parágrafo. Para mim, todas elas estão presentes, e eu estou consciente delas no instante que escrevo isto. E espera-se que vamos dizer, um leitor experiente as apreenda no mesmo momento e entenda todo, vamos dizer, o fundamento não expresso que está sustentando o que eu estou dizendo. Tá certo? Por exemplo, quando eu digo unidade, integridade e autotransparência da consciência individual. Bom, todo mundo sabe que a consciência individual não é caracterizada pela posse dessas três qualidades. Ao contrário, em geral, a consciência individual é constituída de momentos pontuais do tipo cogito cartesiano, em que você tem, vamos dizer, uma intuição, uma percepção intuitiva da existência da sua consciência naquele momento. Né? Então, é característico da própria noção, do próprio conceito de consciência, que você só possa se referir a ele quando o objeto está presente. Isso não acontece com relação a mais nenhum outro conceito. O conceito de elefante não supõe a presença de um elefante, tá certo? Nem o conceito de universo pressupõe a presença do universo. Né? O conceito de universo, em princípio, deveria ser o mesmo se o universo não existisse. Tá certo? Mas o conceito de consciência individual não pode ser pensado exceto na presença da própria consciência individual. Ou seja, não há nenhum meio de você se desfazer da sua consciência e se desidentificar dela para olhá-la desde fora. Tá certo? Então, o ato de reflexão pelo qual eu tomo consciência da consciência intensifica essa consciência. É a famosa, aqui é uma referência implícita, a famosa regra do Padre Ladouzans. Se eu sei, eu sei que sei. E se eu sei que sei, eu sei que sei que sei. E assim por diante. Nem sempre toda a intensidade deste ato intuitivo aparece de maneira explícita, mas implicitamente está sempre ali. Quer dizer, se eu sei que eu tenho uma consciência, então eu estou consciente disto. Quem é que tem, portanto, consciência da consciência? É a própria consciência, e assim por diante. Em segundo lugar, isto, então, se refere, vamos dizer, à autotransparência da consciência individual. A consciência individual ela é sempre autotransparente. Mas note bem, ela só é autotransparente no sentido pontual, no sentido instantâneo do cogito ergo sum. Se eu sei, eu sei que sei. Tá certo? Porém, ela é autotransparente de modo permanente e total? Ou seja, de quantas coisas que você tem consciência, você está consciente num momento dado? Então, isto é autotransparência tomada no seu sentido, vamos dizer, pleno, substantivo, e não apenas como um potencial da consciência. Toda consciência é potencialmente autotransparente, porque se eu sei, eu sei que sei. Tá certo? Porém, quanto desse potencial de autotransparência se efetiva realmente? Né? Então, o simples fato de eu usar essas três qualidades, unidade, integridade e autotransparência, significa que eu estou falando de três propriedades distintas, tá certo? E que essas três propriedades podem ser encaradas de duas maneiras. Primeiro, de maneira simplesmente potencial. Alguma unidade a consciência sempre tem, alguma integridade sempre tem e alguma autotransparência sempre tem. Porém, também pode ser encarado do ponto de vista substantivo. Ou seja, qual é o nível de autotransparência? Quanto de autotransparência o indivíduo tem? Ou seja, de quantas coisas que ele tem consciência, ele está consciente num momento dado? Ou seja, qual a sua capacidade e a intensidade da sua força de relacionar uma coisa com outra em cada momento? Então, dito de outro modo, nós poderíamos chamar isso da presença da consciência a si mesma. Né? Então, se eu sei, eu sei que sei. Sim, mas quantas coisas eu sei? É? E, portanto, quantas coisas eu sei que sei? E quantas eu esqueci que sei? Tá certo? Então, este permanente esforço da consciência filosófica para trazer à tela da consciência não isto ou aquilo, não apenas o objeto de concentração naquele momento, tá certo? Mas a totalidade da sua referência, a totalidade do conhecimento disponível, este esforço é o que caracteriza a formação do filósofo. Então, nenhuma dose de autotransparência é jamais suficiente para um filósofo. Ele sempre está se esforçando para saber se ele esqueceu alguma coisa, se algo ele não está levando em conta. Isto é o tempo todo, tá certo? E por isto mesmo é que, em geral, quando você levanta objeções a um filósofo, tá certo? Você só pode fazê-lo se você estiver consciente da visão do mundo integral que ele tem. Porque muito provavelmente aquele problema que você está levantando, ele já pensou naquilo, ele está consciente do momento mesmo em que ele está dizendo aquilo. Isso não estou me referindo a mim, isso é todo e qualquer texto filosófico, a não ser que seja um texto muito ruim. E é preciso descontar também os momentos de distração e de fraqueza do filósofo que todos têm, evidentemente. Às vezes o sujeito está escrevendo uma coisa, está dizendo algo que implica um desmentido a algo que ele mesmo sabe que é verdade, tá certo? Então pode se tratar de um erro de expressão, de uma expressão infeliz, ou pode se tratar de um lapso de consciência mesmo. Isso pode acontecer para qualquer um, tá certo? Porém, nunca pode ser tomado como se fosse a norma, tá certo? Segundo, desta autoconsciência intensificada, essa autotransparência intensificada, faz parte o horizonte cultural do filósofo. Ou seja, todos os livros que ele leu, as pessoas com que ele conversou, as obras de arte que ele viu, os fatos de que ele está informado, tudo isso está presente de algum modo. É? Então, está presente de um modo potencial, mas não existiria uma consciência propriamente filosófica se não existisse um esforço permanente de trazer tudo isto à tona e de dizer cada palavra com a plena consciência das suas implicações multilaterais em todos os domínios do conhecimento e da vida que são abrangidos pela consciência do filósofo. Né? Em segundo lugar, eu falei de unidade. Muito bem. A unidade da consciência também pode ser encarada de modo potencial, ou seja, toda consciência tem alguma unidade, pelo menos tem a unidade atomística do penso logo existo. Tá certo? Gostaria de dizer penso logo existo, ele afirmar a unidade da consciência que pensa com aquela que sabe que pensa. Ele está afirmando que são a mesma e que ela continuou, que ela prossegue, que ela tem uma duração contínua no tempo. Tá certo? Porém, também é o caso de nós perguntar, contínua quanto? Né? Durante quanto tempo você sabe que sabe? Durante quanto tempo você sabe que se você pensa, logo você existe? E durante quanto tempo você é capaz de continuar pensando, levando esta premissa em consideração? Quanto tempo você levará para cair num tropeço e dizer algo que contradiz o penso logo existe? Isso pode acontecer para qualquer um. Então, existe a unidade da consciência, que é a unidade potencial da consciência, a qual é um dado imediato. Penso logo existe, tá certo? Mas existe a unidade real, a unidade substantiva, que é resultado de uma luta, de uma tensão permanente, de resgatar essa unidade do esquecimento, da distração e da própria, vamos dizer, fragilidade natural do ser humano. E esta luta também é uma coisa que caracteriza, então, a consciência filosófica e a distingue de outras, da consciência vulgar, consciência cotidiana. Tá certo? Então, e quando eu falo integridade, eu estou me referindo, então, à dimensão ética desse esforço. Quer dizer, quando o filósofo luta para que todos os dados essenciais da sua consciência estejam presentes num momento em que ele está focando um objeto ou outro objeto, ele enxerga nisso uma obrigação moral, um dever moral, que define, de algum modo, a sua função no mundo. Então, unidade, integridade e autotransparência, por um lado, são a mesma coisa, por outro lado, não são, são coisas diferentes. E cada um deles pode ser encarado de maneira potencial ou teórica, ou meramente abstrata, como um atributo geral da consciência ou do próprio conceito de consciência, e pode ser encarado também de um modo substantivo com referência a um ser humano real, tá certo? Com todo o campo de referências que exista na sua memória e na sua presença a si mesmo. Não sei se isso ficou claro, espero que tenha ficado. Hein? Então, tudo isso está subentendido na primeira frase, ou seja, essa frase poderia ser desenvolvida e virar um livro, né? Então, um pouco desse livro está dado na, desse livro possível está dado na frase seguinte, que não se trata de qualquer consciência individual, mas daquela que lutou por essa unidade, integridade e autotransparência e que continua a fazer isso no instante mesmo em que está explicando alguma coisa. E que a duras penas as foi há um tempo desencavando e erigindo. Opa, o que é o desencavar e erigir? Hã? A sua consciência, ela se revela a você de maneira sucessiva, tá certo? Através de vários retornos a um momento de concentração extrema e de abrangência extrema, que, cujo resumo está dado naquele famoso texto do Louis Lavelle, que eu utilizei num curso chamado Momento de Lucidez. É um texto, um trecho do livro L'Intimité Spirituelle, Intimidade Espiritual, no qual ele fala de certos momentos em que a totalidade da nossa experiência de vida está de algum modo presente a nós, em que naquele instante tudo faz sentido. E ele diz que a sabedoria consiste em retornar a esses instantes. Ora, este retorno a este momento de intensidade, autotransparência máxima, isto é o que um filósofo faz o dia inteiro. É? E se você não está consciente disso, então naturalmente você vai dar a cada frase do filósofo um sentido diminuído. Ou seja, você vai interpretá-lo como se ele fosse você apenas. É? Então, em vez de você crescer da sua consciência, crescer até as dimensões da consciência do filósofo, ao contrário, você já está diminuindo a consciência do filósofo à dimensão daquilo que você já sabe neste mesmo momento, com toda a sua fragmentariedade e dispersão. E esta é a maneira clássica de não entender o que você está lendo. E, evidentemente, deste desentendimento surgem objeções e perguntas em quantidade infinita. Ou seja, uma coisinha que você não entendeu, né, sugere milhões de perguntas e objeções e discussões sem fim. Absolutamente desnecessária se você tivesse entendido o que o sujeito está dizendo. Então, quando eu falo desencavando e erigindo, eu estou falando da ambiguidade constitutiva do fenômeno consciência. A sua autoconsciência é, por um lado, um dado. É uma coisa que você tem e que você pode apreender intuitivamente. Mas no momento em que você apreende, você está intensificando. E essa intensificação significa que você está gerando consciência, gerando mais consciência em cima da consciência que tinha. Então, a consciência é algo que você descobre ou algo que você cria. É algo que você descobre criando e cria descobrindo. Não tem solução para este enigma, porque isso faz parte da própria natureza da consciência. Ela nunca pode ser um dado, que pode ser simplesmente descoberto, e também não pode ser uma pura construção. Então, ela tem um modo de existência ambíguo. É algo que, por um lado, é um dado da realidade, por outro lado, é uma criação que está se dando no momento mesmo em que você a descobre. Tudo isso está subentendido aqui neste desencavando e erigindo. Tá certo? Ou seja, essas duas palavras contêm implícita toda uma fenomenologia da consciência que segue mais ou menos as linhas delimitadas pelo Louis Lavelle no livro La Conscience de Soi, na Presença Total e inumeráveis outros livros. Ou seja, então, esta é uma expressão caracteristicamente, embora não seja a expressão que ele usa, a expressão é minha, mas é uma expressão laveliana, por assim dizer. Se o sujeito não percebeu isso, falou, ele não entendeu o que eu estou dizendo. Né? Desencavando e erigindo, até erguê-las acima da turva confusão das paixões e auto-enganos. Portanto, também da distração, da falta de concentração, etc, etc. Confusão que, em parte ao menos, nasce da absorção passiva, desordenada e acrítica das crenças coletivas. Ou seja, isso quer dizer que, além das suas deficiências naturais, da fragilidade natural e da pouca intensidade usual da consciência humana, ainda se acrescenta um outro elemento, que são os dados e exigências do mundo circundante que se impregnam na construção da sua consciência sem que você tenha controle sobre elas. Aqui há, portanto, uma referência àquela experiência que eu já mencionei para vocês, de que quando a pessoa defende alguma ideia, alguma opinião, e eu lhe pergunto, de onde você tirou isto? 100% das pessoas são incapazes de contar a origem da sua ideia. Então, quando eu pergunto, de onde você tirou isso? A pessoa, em vez de me responder com uma narrativa, me responde com um argumento em favor daquilo. Daí eu digo, eu não perguntei o fundamento, eu perguntei a origem, não perguntei o fundamento lógico, eu perguntei a origem histórica. A origem histórica você não lembra. Né? Então, como você não lembra, você cria uma justificação lógica no momento mesmo. Então, isso é o que se chama precisamente uma racionalização. Uma racionalização que visa, vamos dizer, a compensar ou camuflar a fragilidade e a tenuidade da sua autoconsciência. Então, a única maneira de você chegar a desenvolver, vamos dizer, uma autoconsciência suficientemente unitária, íntegra e autotransparente, que lhe permita fazer esta crítica do saber coletivo como fazia Sócrates, é justamente através do rastreamento da origem das suas ideias. Então, você acredita nisso porque você ouviu falar, né? Acredita nisso porque na hora que você ouviu falar, você teve um sentimento de concordância. Mais ainda, quando essa ideia chegou para você, você sabe a origem externa dela, ou seja, as referências culturais implícitas que estão nela, ou seja, a origem histórica dela mesma, não da sua experiência dela. Né? Se você não sabe nada disso, meu filho, você não é capaz de julgar suas próprias ideias. E isto aqui acontece em quase 100% dos casos. 99,99999999. Quando você procura sanar essa deficiência, tampar esse buraco, você vê quanta coisa da sua biografia interna e da história cultural externa você precisaria saber para você entender uma única opinião circulante. Então, por exemplo, outro dia eu vi uma entrevista, no dia mesmo que saiu, eu até comentei isso no programa, no dia que saiu minha entrevista na Veja, saiu junto uma entrevista de um outro jeito, que é um historiador, e diziam que era um especialista no assunto. E o repórter perguntava para ele, por que que o conservadorismo no Brasil não tem boa fama? Por que que não é tão popular quanto o esquerdismo, o progressismo, chame como quiser? E ele dizia, não, é porque os conservadores sempre estiveram contra todas as medidas que eram progressistas e benéficas à população. Por exemplo, foram contra o abolicionismo. Ele diz, então, eis aí um professor de história que ignora o dado fundamental da história do abolicionismo no Brasil, que é o fato de que o líder do movimento abolicionista era o próprio líder do Partido Conservador, Joaquim Nabuco. E que, portanto, o abolicionismo foi eminentemente um movimento dos conservadores. Né? Então, isso aí é como um americano que ignorasse que Lincoln era do Partido Republicano. Não é certo? Isso quer dizer, o indivíduo ele desenvolveu uma convicção, ele não sabe de onde ela saiu, nem de onde ela saiu, nem de onde ele tirou essa ideia. Certamente, ele tirou de uma impressão confusa que ele obteve do próprio falatório da mídia, e muito menos sabe as origens históricas do equívoco que ele está cometendo, tá certo? Que é o fato de que no Brasil, vamos dizer, as grandes figuras históricas são geralmente desconhecidas. Aqui nos Estados Unidos todo mundo sabe o que Jefferson pensava, toda hora aparecem citações de Jefferson, ou de Lincoln, ou de George Washington, no Brasil jamais. Né? Isso quer dizer que o pensamento dos líderes brasileiros do passado não faz parte do debate presente. E é por causa disso mesmo que o indivíduo está dizendo aquilo. Ou seja, a opinião dele reflete um fenômeno sociológico de ignorância histórica. Então, na hora que eu percebi isso, eu falo, bom, eu entendi a opinião dele, porque eu entendi não só o que ele disse, mas eu entendi de onde ele tirou isto, tá certo? E qual é o fundo sócio-histórico que possibilita e cria essa opinião. Então, quando a gente está habituado a fazer isso nos escritos dos filósofos, a gente faz isso nas palavras de todo mundo. E, em geral, é mais fácil você perceber este contexto psico-histórico nas opiniões correntes, nas opiniões do Zé Mané, do que nas opiniões de um filósofo, evidentemente, porque, por definição, as referências do Zé Mané são mais limitadas e, geralmente, refletem apenas o falatório atual da mídia, tá certo? Não um contexto histórico que recue para o passado. Então, este método de leitura dos textos filosóficos, ele acaba se tornando um método de interpretação de todas as ideias correntes. Então, no instante que você percebe um erro, por exemplo, você não percebe só o erro lógico, o erro de fato, mas você percebe toda a constelação de fatores históricos e sociológicos que determinaram a existência daquele erro. Então, este tipo de leitura que eu estou falando é o que os filósofos exercem quando leem uns aos outros. É uma coisa bastante difícil que, vamos dizer, a formação de uma atenção tão, ao mesmo tempo, aguçada e ampla, é obra de uma vida. Você nunca vai estar pronto para fazer isso e você vai estar sempre percebendo deficiências e erros que você cometeu. Porém, esta intensificação da consciência, que assegura, então, sua unidade, integridade e autotransparência, isto é a ocupação básica do filósofo. Quando eu falo filósofo, isso se aplica também a algumas outras áreas de estudo das ciências humanas, como história e ciências sociais. Quer dizer, o sociólogo que não tem esse tipo de intuição, ele não vai entender absolutamente nada. Tá certo? E se perguntarem para mim, mas em quantas faculdades do Brasil se ensina isso? A resposta é nenhuma. Se ensinasse nas faculdades, eu não teria que estar fazendo esse curso. Eu inventei esse curso justamente porque eu vejo que não se ensina isso a ninguém. E que, ao contrário, as pessoas leem assim, elas pegam uma frase, vê se aquela frase combina com o que o indivíduo aprendeu na faculdade, e se não combina, ele está errado. E isso aqui é norma geral no Brasil. Ou na faculdade, ou na igreja, ou aprendeu do vizinho. Então, é claro que a incompreensão pode gerar discussões infinitas e ilimitadas. Tá certo? Então, a coisa vai gradativamente passando da compreensão intuitiva imediata para, vamos dizer, uma febre analítica que não termina nunca. Tá certo? E isso, é claro, que é uma doença da inteligência. Então, vamos lá. É essa luta que dá ao filósofo, juntos e inseparavelmente, a autoridade e os instrumentos cognitivos para analisar, julgar e, se preciso, condenar as crenças estabelecidas. Porque o primeiro ponto é o seguinte, como é que ele sabe que uma crença estabelecida é uma crença estabelecida? Então, ele precisa primeiro ter uma amostragem suficiente, ele precisa saber mais ou menos quantas pessoas acreditam naquela ideia, subscrevem aquela crença, e qual a posição social dessas pessoas, e se elas realmente exercem sobre a comunidade uma influência decisiva ao ponto de você poder dizer que a crença delas reflete uma crença geral. Tá certo? Segundo, você precisa saber se essa crença geral, se ela tem vigência efetiva na sociedade, ou se ela é apenas repetida da boca para fora, sem que a isso corresponda uma crença genuína. Então, existe crenças estabelecidas, que não estão estabelecidas, na verdade, que apenas passam como se fossem crenças estabelecidas. E isto é, vamos dizer, a definição mesma do que se chama o argumento erístico. O argumento erístico, porque todo argumento em retórica, ele se baseia numa crença coletiva. Você toma a crença coletiva como premissa e raciocina a partir dela sem contrariá-la. Isso não é um exame filosófico, isso é apenas retórica. Porém, de vez em quando o indivíduo solta um argumento que se baseia numa crença que parece estabelecida, mas na verdade não é. Então o indivíduo está tentando vender como se fosse crença geral algo que não é realmente crença geral, que é ou apenas uma frase oca repetida sem adesão íntima ao seu conteúdo e que às vezes não é nem isso, é apenas uma referência do grupo dele que ele está tentando vender como se fosse crença geral. Tá certo? Em terceiro lugar, existe a possibilidade, vamos dizer, de crenças gerais que sejam de fato crenças estabelecidas, mas que contrariem de tal modo os dados conhecidos que podem ser tomados como, vamos dizer, sintomas de uma demência, de uma burrice coletiva. Isso também acontece. Então, perante cada ideia, perante cada opinião, é necessário que você tenha toda essa constelação de percepções. Senão você não está entendendo de fato de que se trata. Você está entendendo apenas a formulação verbal imediata. Tá certo? E com base na formulação verbal imediata, ou seja, sem a referência, vamos dizer, sem o elo entre linguagem, o elo e a tensão entre linguagem e realidade, nada se compreende. E ela, essa luta, só se torna possível e necessária por causa da constituição dupla e autoconflitiva da própria consciência individual. Note bem que eu já me referi a um elemento conflitivo acima. Quando eu falei, vamos dizer, dos dois modos de você entender o conceito de consciência, o modo potencial e o modo substantivo, por assim dizer. Então, esta tensão entre a filosofia, a consciência como potência, tá certo? E a consciência como potência atualizada num determinado momento, é também constitutiva da própria consciência. Mas agora eu estou falando de uma segunda camada conflitiva. Digo, de um lado, essa consciência vai se formando ao sabor de variadas correntes de influência genéticas e ambientais que a puxam para todos os lados e despertam nela exigências múltiplas, mutuamente contraditórias. Então, isso aqui também é uma experiência comum e corrente da humanidade. Você ter, por exemplo, desejos contraditórios ou impulsos contraditórios, ou ter qualquer conflito interior que você tenha reflete exatamente isso. Quer dizer, existem forças que puxam você para dois ou três ou quatro lados simultaneamente, sem que você saiba exatamente quem é você dentro desse conflito, tá certo? Vamos dizer, qualquer conflito moral que você tenha reflete esta duplicidade da consciência, né? Essa duplicidade, não, vamos dizer, esta falta de coesão da consciência humana. De outro lado, ela, consciência individual, tende à unidade em razão da continuidade da existência corporal. Quer dizer, você, de certo modo, é obrigado a ter uma consciência unitária porque a consciência só está onde você está fisicamente. Então, a continuidade da sua consciência, da sua existência corporal, exige que você sempre se refira a um mesmo eu substantivo por trás da consciência. Quer dizer, você nem sempre está consciente de tudo aquilo que o compõe, que compõe você, tá certo? Mas você sabe que essa totalidade desses dados que compõem você está sempre presente onde você está e está sempre presente onde a sua consciência está, tá certo? Então, de algum modo, não conseguimos separar a nossa consciência da continuidade da nossa existência corporal, tá certo? Bem como da necessidade de decisões e escolhas que clamam pela unidade do sujeito agente. Ou seja, na hora de tomar uma decisão, você tem de unificar os vários dados, as várias correntes de influência, pesá-las todas e fazer predominar uma delas. Ou sintetizá-las todas numa decisão que as abranja e transcenda de algum modo. Ou seja, toda decisão pressupõe um esforço de unificação da consciência. E como nós temos que tomar decisões continuamente, até para poder andar na rua, tá certo? Para dirigir um automóvel, para pagar suas contas, para exercer um trabalho, qualquer coisa assim, o tempo todo você tem que tomar decisões. Então, existe um apelo constante à unificação da consciência. Clamo pela unidade de um sujeito agente dotado de autorrecordação, é lógico, se você não, se você perde o fio, né, da memória, então não tem como você tomar decisões, porque os dados lhe escapam. Perseverança nas ações, ou seja, qualquer ação humana supõe alguma continuidade no tempo e supõe, portanto, que a decisão tomada permaneça válida ao longo do processo, ou então seja conscientemente mudada. E capacidade de responder perante os demais agentes em torno. Ou seja, tudo o que você faz, os outros vão considerar que o responsável é você e não eles. Essa é a coisa mais lógica do mundo. É aqui nesta capacidade, nessa expressão, capacidade de responder perante os demais agentes em torno, estão contidas várias aulas do meu curso de ética, onde eu falei do princípio de autoria. Porque quando as pessoas dizem que não existem princípios morais universais, dizem, ah, existem vários, o primeiro deles é o princípio da autoria, de que o responsável por uma ação é aquele que a praticou e não outra pessoa. Pode haver discussões sobre quem pode ser sujeito de uma ação e quem não pode, inclusive no sentido jurídico da coisa, tá certo? Mas o princípio da autoria continua válido em todos esses casos. Então, no instante que eu escrevo isso, eu estou me referindo a coisas que eu mesmo já disse, né? Uma segunda camada de exigências conflitantes, na verdade terceira, né, surge do fato de que o indivíduo não tem apenas de se desenvolver como sujeito agente, mas de encontrar ou aceitar um lugar na sociedade, quase sempre sacrificando parte do seu senso de unidade interna às demandas do papel social e ao sentimento de identidade grupal que sustenta e protege, mas também limita e deforma a sua individualidade. Ou seja, na aquisição de um papel social existe todo um processo complexo e até contraditório de tensões que, em parte, a aquisição do papel social, evidentemente, reforça o seu senso de unidade. Na hora que você, por exemplo, adquire uma profissão e você diz eu sou isto, eu sou aquilo, tá certo? Isso é, evidentemente, um reforço do seu senso de unidade. Porém, em que medida a absorção desse papel social obrigou você a desistir ou a reprimir outros elementos importantes da construção da sua individualidade? Isso sempre acontece. Ninguém se adapta de maneira totalmente confortável a um papel social. Sempre alguma área de tensão existe. Muito bem. Então, nenhum ser humano conseguiria erguer-se à condição de crítico independente das crenças coletivas se as únicas forças em jogo no processo da autodescoberta ou autoconstituição, a referência de novo ao Lavelli, a descoberta, a autoconstituição da sua consciência individual, fosse o seu próprio impulso individuante e as exigências e pressões do ambiente social. Ou seja, se esse conflito estivesse limitado a uma luta, uma disputa, tá certo? Entre o impulso humano de afirmar a sua individualidade e as exigências do meio social. Por que que seria impossível isso? Porque, de um lado, aquele impulso individual, não é causa sui, mas ele depende de estímulos de meios cognitivos, entre os quais a linguagem, que vem do próprio ambiente social. Por exemplo, você jamais poderia ter a pretensão de ser uma individualidade autoconsciente se não tivesse sequer o domínio da linguagem. E o domínio da linguagem não vem de você, ele foi dado pelo ambiente social. Então, isso significa que, quando você se coloca contra o ambiente social e expressa a sua objeção em palavras, você está usando, vamos dizer, de recurso do próprio meio social para se opor a ele. Você não pode fazer isso sozinho. É a mesma coisa que dizer, nenhum indivíduo pode se opor à sociedade sem a ajuda da própria sociedade. No mínimo, o mínimo que ela pode ter te dado é a linguagem. Mas, além da linguagem, deu muitas outras coisas. O próprio sentimento que você tem de identificação com umas pessoas e desidentificação com outras, não foi você que inventou. Tá certo? E assim por diante. De outro lado, esse ambiente funda-se, em parte, em necessidades inerentes à própria constituição biológica do ser individual. Praticamente todas as instituições sociais que existem, elas, eu não digo que elas emanem diretamente da constituição biológica do ser humano, mas tem que responder perante ela. Porque se há instituições que vão contra as exigências da biologia, bom, a sociedade se autocondenou. Né? Então, não só da biologia, tá certo? Mas de toda a condição da existência física do indivíduo humano no planeta. Tá certo? Então isso quer dizer que nem o impulso individual é indiferente àquilo que ele recebe do meio social, mas ao contrário deve muito a esse meio social, nem o meio social é indiferente às necessidades da individualidade biológica, mas ao contrário tenta atendê-las de algum modo, certo ou errado, sempre tenta. Todo conflito evolutivo que possa surgir entre essas duas forças se dá, portanto, no quadro de uma unidade simbiótica inseparável. Há uma simbiose entre indivíduo e meio social. É inseparável, mesmo não estando conflito. O próprio conflito reafirma esta esta simbiose, não é isso? Se há um conflito, então é porque, de certo modo, esse meio social é importante para você e você o reconhece como um componente seu interno, até certo ponto. Não é isso? No ato mesmo de afirmar sua soberania, o indivíduo se apoia no contexto social e confessa implicitamente sua dependência dele. Isso revela-se da maneira mais clara nos casos de inadaptação congênita ou adquirida, em que o indivíduo, ao voltar-se contra o ambiente humano em torno, é expelido para um nível social mais baixo, onde desfruta de uma liberdade de movimentos ainda menor que a concedida a seus semelhantes melhor adaptados. Por exemplo, num caso de desvio de conduta que se torna socialmente intolerável, as pessoas logo tratarão de isolar esse indivíduo e, portanto, privá-lo de meios de ação. Então, quer dizer que a afirmação da sua liberdade individual contra o meio social resulta numa perda dessa liberdade. Né? A cadeia está cheia de gente que está lá justamente porque afirmou os desejos ou impulsos da sua individualidade acima do que o meio social admitia. Tá certo? Claro que pode haver casos de pessoas que fazem isso e até se dão bem durante algum tempo. Porém, se elas fazem isso, então elas estão destruindo o meio social. Então pode haver o caso da personalidade psicopática, mas que tenha uma força de influência muito decisiva, ela, de certo modo, vence o meio social e o leva à destruição. Então o exemplo das revoluções, golpe de Estado, tiranias, genocídio, está aí para nos demonstrar. É claro que se você estuda, por exemplo, a sociedade alemã durante o período nazista, você vai ver que a sociedade ela se impregnou de uma série de traços que originariamente pertenciam à pessoa de Adolf Hitler. Né? Ela, de certo modo, o copia. Tá certo? Quer dizer, a influência dele, apoiada num grupo de colaboradores, é tão forte que ela dobra o meio social e faz com que o meio social o siga e o imite, em prejuízo próprio, evidentemente. Né? Não é esse, evidentemente, o caso de Sócrates. Sua independência interior é real. E em vez de restringir, amplia a sua liberdade de movimentos, abrindo-lhe espaço para o exercício de um papel social sui generis. Ou seja, o meio reconhece que Sócrates tem ali uma função que só ele tem. Então, é como dizia Ortega y Gasset, gênio é aquele que inventa a sua própria profissão. Tá certo? Então, qual é a profissão de Sócrates? Tá certo? Como nomeá-lo? Não tem jeito. Ele era o Sócrates e pronto, acabou. Então Sócrates passa a ser, de algum modo, uma instituição social. Não ao ponto em que Hitler consegue a mesma coisa, de dobrar e subjugar o meio social, tá certo? Mas ao ponto de, pelo menos, ser reconhecido como alguém que está ali, que veio para ficar e que, dentro do meio social, tem um lugar que é só dele. Por exemplo, o papel social sob muitos aspectos superior ao dos demais membros da sociedade, dos quais alguns o admiram até a veneração, outros o invejam e temem ao ponto de desejar matá-lo. Isto mesmo prova que Sócrates conquistou um espaço e que esse espaço era reconhecido. Tá certo? E que, vamos dizer, a própria necessidade de suprimi-lo fisicamente comprova isto. Que se ele não estivesse ocupando esse espaço, para que precisariam matá-lo? Né? A conquista dessa independência exterior e mesmo interior e mesmo até certo ponto exterior, não seria possível num quadro delimitado exclusivamente pelos fatores biológicos e sociais da concorrência simbiótica entre indivíduo e sociedade. Concorrência que se desenrola dentro dos padrões sociais existentes e, em última análise, reafirma o primado da sociedade. A independência que Sócrates conquista, exerce e demonstra apoia-se com toda a evidência na interferência de um terceiro elemento, superior e independente tanto dele próprio quanto do meio social. Irredutível, portanto, seja a constituição natural da individualidade, seja o conjunto dos dados socioculturais disponíveis. É esse elemento que Sócrates denomina o seu daimon, o espírito que o guia entre as exigências da vida, impondo-lhe escolhas e condutas que transcendem tanto os impulsos da sua mera individualidade quanto às regras e preceitos da sociedade em torno. Então, isso quer dizer que Sócrates estava submetido vamos dizer, a leis que não eram nem dele, não foi ele que tinha inventado, leis que muitas vezes contrariavam os seus impulsos e que também não eram os do meio social. Por exemplo, há o famoso caso que quando houve uma revolução, um golpe de Estado, que Sócrates apoiou, em seguida, os novos governantes ordenaram a Sócrates, que era um militar, que fosse prender um membro da oposição. E Sócrates achou que aquilo é injusto e se recusou a fazer aquilo. Por que, que ele se recusou? É? Evidentemente, isso não é um impulso biológico e também não é uma exigência do meio social. É um terceiro elemento. É um dever interior, o apelo de um dever interior que vem de uma fonte desconhecida e que, para ele, tem, vamos dizer, uma autoridade maior que a dos seus desejos pessoais e a do meio social em torno. O que fundamenta e define a atividade do filósofo não é, portanto, a mera crítica da sociedade, nem muito menos o uso da faculdade a um tempo natural e social da razão como instrumento dessa crítica, mas sim o apelo a uma instância superior habilitada de orientar e julgar tanto o indivíduo quanto a sociedade. Ou seja, o próprio Sócrates está em constante julgamento pelo seu daimon. E o daimon lhe diz: você fez isso certo, você fez aquilo errado, abstenha-se de fazer isso ou faça aquilo, assim por diante. Então, Sócrates não tem autoridade sobre o seu daimon, mas o contrário, é o daimon que lhe diz o certo e o errado e ele tem que obedecer. Ao submeter-se consciente e voluntariamente aos ditames dessa instância superior, o filósofo se torna um emissário dela, ou seja, são as famosas leis não escritas. Então, ele representa, ele é um emissário, um porta-voz dessas leis não escritas, desse elemento divino, mas não é a encarnação perfeita e única da sua autoridade, que ele reconhece estar espalhada também no fundo da própria ordem social vigente, por degradada e confusa que esta se encontre. Então, isso quer dizer que todas as normas e regras sociais, ela tem como fundo as famosas leis não escritas, as leis divinas. Mas as instituições e regras sociais podem ter se degradado e confundido a tal ponto que elas só refletem essa lei divina de uma maneira muito imperfeita e às vezes contraditória. Mas Sócrates reconhece que ele não é o único portador da lei divina dentro de si, mas que a lei divina ainda tem alguma representação na sociedade, por degradada e confusa que a sociedade esteja. Portanto, ele, Sócrates, não tem uma autoridade superior à da sociedade. É. O daimon tem, é. As leis não escritas tem, mas ele não é uma personificação ou uma encarnação da lei divina, ele é apenas um porta-voz, ele é alguém que lembra às pessoas a existência daquilo, mas que não pode dirigir a sociedade em nome dela. Tá? Daí o aparente paradoxo de que o mais independente dos cidadãos atenienses se curve obedientemente à sentença do tribunal que o condena, recusando-se, portanto, a afirmar no campo da realidade social empírica uma independência equivalente àquela que demonstrara no domínio do pensamento e da ética social. Ou seja, Sócrates tem uma independência espiritual, intelectual, em relação à sociedade, mas ele não tem uma autoridade superior a ela. Sócrates é um porta-voz das leis não escritas, que transcendem a ordem social existente, mas não um profeta legislador, muito menos uma encarnação divina, incumbido de modificar essa ordem social segundo o padrão determinado por aquelas leis. Sua função é recordar aos homens a existência da ordem transcendente, não implantá-la no mundo pela força da autoridade. Esta continuará sendo, ao longo dos séculos, a missão dos filósofos e a definição mesma do seu modo de ser. Ou seja, todos nós sabemos que existe, além do filósofo, existem outras instâncias, outros entes, que representam de algum modo a ordem divina. Um deles é a igreja. Tá certo? Mas, note bem, a igreja não surge, vamos dizer, de inspirações casuais dadas pelas leis não escritas a este ou aquele indivíduo. Não. Ela é um conjunto de tradições, tá certo? Que reflete diretamente uma ordem divina. Então, ela desfruta de alguma autoridade coletiva, ao menos sobre os seus próprios fiéis, coisa que Sócrates não dispõe. Tá certo? Isso também implica uma série de diferenças entre o discurso teológico, o discurso da igreja, e o discurso do filósofo. Tá certo? Porque, em princípio, o discurso teológico ele deriva imediatamente de mandamentos divinos, portanto, de juízos normativos universais que têm validade, em princípio, para todos os seres humanos, ou pelo menos para os fiéis da religião. Tá certo? Ao passo que o discurso do filósofo não é uma tradução direta desses mandamentos divinos. Mas ele expressa precisamente a repercussão que a percepção desses mandamentos divinos, dessas leis não escritas, teve numa alma individual. E com isto, ele cria uma espécie de mediação entre a sociedade tal como está, entre os indivíduos tal como existem atualmente e as leis divinas. Tá certo? Portanto, ele não está nem inteiramente na ordem social existente e nem totalmente, né, sob não está totalmente identificado com a lei divina. Claro que esta função é socialmente indispensável. Então, é justamente a tensão que existe entre a experiência, quer dizer, da existência individual e a descoberta das leis divinas que se expressa na vida do filósofo. E isso aí, cada filósofo digno do nome ao longo do tempo sempre fez exatamente isto. Tá certo? Portanto, quer dizer, a individualidade da consciência filosófica é claro que é um dado, mas não é uma individualidade totalmente autônoma. Não é um eu que se levanta acima da sociedade e lhe impõe a sua vontade. É um eu que, mesmo nos instantes em que ele se opõe à ordem social, ele está obedecendo a uma outra ordem superior e sabe disto. O simples fato, por exemplo, quando um filósofo corrige uma crença coletiva, ele diz, todo mundo está acreditando nisso, mas nós sabemos que não é verdade. Então, isso se aplica em parte, tá certo? Até mesmo à investigação científica, a qual é uma espécie de continuidade, é um pseudópodo lançado pela consciência filosófica. Então, quando Louis Pasteur demonstrou que não havia geração espontânea, ele contrariou uma coisa que todo mundo sabia. E ele o fez em nome do quê? Do puro e simples método científico? Claro que não. O método científico os outros também conheciam. Tá certo? Mas o faz em nome de uma exigência de veracidade. Exigência de veracidade que não depende do método científico, mas ao contrário, que é uma das raízes da sua constituição. Então, muito bem. Essa continuará sendo, ao longo dos séculos, a missão dos filósofos e a definição mesma do seu modo de ser. O problema todo é que aparece, o problema, sobretudo, do panorama atual, é que no curso do exercício dessa função muito peculiar do filósofo, ele tem de adquirir ou gerar os instrumentos cognitivos necessários para isso. E esses instrumentos cognitivos, uma vez gerados, eles são legados às gerações seguintes, como ferramentas intelectuais que podem ser ensinadas de algum modo. É isso. Por exemplo, o método anamnético de Sócrates. É certo? Você lembrar-se do que você já sabia. Ele usa a imagem da existência anterior, mas não precisa ser interpretado necessariamente num sentido reencarnacionista. O anterior pode ser entendido no sentido lógico ou ontológico e não necessariamente temporal. Esse método pode ser ensinado, tá certo? E eu, em parte, aqui procuro ensinar para vocês isto, vocês começarem a investigação declarando para vocês mesmo o que vocês já sabem a respeito, ou aquilo que vocês, pelo menos, creem a respeito. claro que este método inclui o rastreamento da origem das suas ideias. Isso é básico, é? E você conhecer a origem das suas ideias é mais importante do que saber discuti-las. Dizendo bem, a arte da discussão, a arte da controvérsia, é uma coisa que é acessível a qualquer garoto de 12 anos. Né? Então, esta habilidade lógico-dialética retórica, tá certo? É um dom natural do ser humano e ele independe totalmente da quantidade e validade do seu conhecimento, assim como independe da qualidade da sua experiência da vida. Tá certo? Geralmente nós descobrimos esse dom quando estamos na adolescência. A adolescência que é a idade das discussões. Qualquer afirmação que você ouve pode imediatamente proliferar numa série de outras frases que a confirmem ou desmintam ou a coloquem em dúvida. É um processo quase automático. Então, por isso que eu digo que a recordação da origem das suas ideias é mais importante do que a capacidade de discuti-las. O discutir, se possível, deve ser deixado para depois. De modo que quando você entra na discussão, você entre, como é que se diz, com a sua bagagem repleta, ou seja, sabendo do que você está falando, a toda a substância experiencial da coisa, e não apenas o seu conceito verbal. Não é isso? Mas entre esses instrumentos existe uma que se chama a lógica. O que é a lógica? É a coerência interna do discurso. É evidente, a coisa mais evidente do mundo é que a coerência interna do discurso só existe como expressão da integridade da consciência individual. Ou seja, não pode haver um discurso coerente feito, vamos dizer que surja por si mesmo, né, independente da consciência do indivíduo, ser uma espécie de farelo, um conjunto de fragmentos. Tá certo? Quer dizer, se você tem uma mente fragmentada, então a coerência do seu discurso é apenas um fetiche, evidentemente, é uma camuflagem da sua própria, da incoerência da sua percepção das coisas. Né? Acontece que a lógica pode ser ensinada sem referência à integridade da consciência. E ela pode ser não apenas ensinada e transmitida, mas ela pode ser codificada em regras permanentes. E essas regras podem ser colocadas num computador. Tá certo? Então, a lógica é como a integridade da consciência que se externalizou e coisificou. Entendeu? Ora, o domínio do instrumental lógico é considerado um elemento importante na formação atual do filósofo. Mas ela é considerada um elemento importante independentemente da sua raiz na integridade da consciência individual. Então, evidentemente, se torna uma forma extrema de alienação, em que a coerência do discurso passa a encobrir a coerência do discurso passa a encobrir a incoerência da experiência interna, ou a incoerência da visão do mundo, ou a incoerência da própria personalidade. Então, é por isso que eu insisto aqui. Quer dizer, a alma dispersa e fragmentária que começa a estudar lógica, ela destrói a sua capacidade cognitiva, às vezes para sempre. Né? Então, antes de você aprender a técnica lógica, você tem que aprender a técnica da integridade de consciência, para que a sua lógica seja um reflexo, uma manifestação da integridade da sua percepção das coisas, e não um fetiche destinado a encobrir justamente a incoerência da percepção. A lógica emana do senso da unidade do real, e a senso da unidade do real emana do senso da integridade da sua consciência. Então, este senso de unidade, portanto, e mais ainda, é de unidade complexa, unidade tensional, unidade dialética, isto é que é o fundamental na filosofia. Né? A lógica ou é uma expressão dela, ou é um fetiche destinado a encobrir a falta dela. Não é isso? Evidentemente, como a arte da discussão, o impulso de discutir, é uma coisa que aparece na adolescência, E se o indivíduo já começa na adolescência, não apenas a estudar a lógica clássica, mas até a estudar a lógica matemática, aí está perdido. Ele nunca vai acertar, ele vai inventar um monte de recursos altamente sofisticados para se enganar, às vezes, até nas coisas mais elementares. Eu vou dar um exemplo para vocês. O pessoal perdeu, então, a exposição? O que devemos fazer? Está um problema aqui na transmissão por causa da tempestade aqui. Eu vou reiniciar aqui. Então nós vamos ter que reiniciar aqui. Uma interrupção. Alô, então nós vamos continuar aqui. Se houver outra interrupção, acontece que essa verão é época das tempestades na Virgínia. Um terço do estado está sem energia elétrica. Ontem ficamos sem energia elétrica. Então pode haver novas interrupções. Não é nada aqui no nosso equipamento, é um problema externo. Muito bem. Então, eu disse que ia dar um exemplo daquilo. Esse exemplo eu tenho aqui de uma mensagem recebida de... uma pessoa, não sei se é aluno ou não é, eu não vou nem citar o nome aqui. E ele... expressa uma dúvida que ele tirou não do curso online, mas do programa Throat Speak. Ele disse, o senhor disse que de um juízo universal normativo não se pode deduzir nenhum juízo de realidade com relação a nenhum fato concreto. Na lógica clássica de predicados ou de primeira ordem, existe uma regra de inferência conhecida por regra gama, com a qual se pode inferir de expressões que façam uso de um quantificador universal a abrangência de casos particulares. Bom, daí ele explica isso aí. Bom, acontece o seguinte, a abrangência de casos particulares depende de se o caso particular se enquadra na classe referida. Por exemplo, eu posso detalhar, por exemplo, deduzir de um juízo normativo universal aplicações cada vez mais particularizadas até abranger certas classes muito restritas de comportamentos, mas nada disto me dirá se um fato concreto se enquadra mesmo nisto ou não. Por exemplo, vamos supor, quais são as modalidades possíveis do pecado de falso testemunho, tá certo? Então você pode detalhar milhões e descendo até, vamos dizer, milhões de possíveis casos particulares, mas esses casos particulares sempre serão apenas possíveis casos particulares. Para você saber se um ato concreto, um fato concreto acontecido no dia tal, às tantas horas, se enquadra ou não nesta classe, você tem que examinar o próprio fato. Quer dizer, qualquer juízo lógico que você faça depende de que o fato considerado esteja incluído na classe que o juízo abrange. E isto é impossível deduzir isso da própria lógica, isto é materialmente impossível. Então, ele está confundindo simplesmente, vamos dizer, o detalhamento ou a extensão analítica do juízo a casos cada vez mais particularizados com um juízo sobre um fato concreto em particular. Você pode julgar esse caso em particular, sim, desde que você saiba que ele se enquadra na classe considerada. E esse enquadramento depende do exame do próprio fato concreto, que é o que se chama, vamos dizer, no direito à tipificação. Quer dizer, por mais que você desça do geral para os particulares, tá certo? Você está falando apenas de tipos, ou classes, como se diria em lógica. Tá certo? E é necessário que o fato considerado corresponda à tipificação. E essa correspondência tem que ser obtida pelo exame empírico do próprio fato, e não simplesmente por uma dedução lógica. Então o que você está exigindo aqui é uma coisa que contraria de tal modo os princípios do método científico que esta objeção nem deveria ocorrer a uma pessoa que tivesse aquilo que eu chamo de instinto lógico. Então, vamos dizer, o estudo da lógica a este nível, quer dizer, ele, claro que ele estudou bastante lógica, o estudo de lógica construído em cima de uma deficiência de instinto lógico vai levar a erros monstruosos como este. Quer dizer, simplesmente não é possível você deduzir de nenhuma norma lógica se um fato aconteceu ou não e que tipo de fato ele é. Isto é evidentemente um juízo de experiência, um juízo de realidade obtido da experiência, tá certo? E que pode, vamos dizer, ao obter a descrição estrutural do fato, verificar a sua correspondência com um tipo ou uma classe. Tá certo? Mas se fazer isso por mera dedução lógica, é absolutamente impossível sob todos os aspectos. Tá certo? Então, é o caso onde, vamos dizer, uma contradição monstruosa, vamos dizer, é construída, vamos dizer, com instrumentos lógicos sofisticados. Isso é o desastre brasileiro de hoje em dia. O número de pessoas que cometem esses erros é monstruoso. Então, no YouTube, onde eu coloquei aquela gravação dizendo que o homossexualismo nem é antinatural, nem é doença e nem é prejudicial à ordem social, né? E expliquei a mudança do sentido do termo natureza, que no contexto antigo e medieval representava a natureza integral do ser humano, definida pela sua finalidade última e, portanto, pelo seu destino eterno, e o sentido moderno, onde a natureza é encarada como, vamos dizer, um campo, um domínio autônomo, que deve ser compreendido fora de toda referência ao sentido sobrenatural, explicando tudo isso, daí as pessoas dizem, não, o senhor está errado, porque aqui Paulo, na carta tal, diz que os homens abandonaram o uso natural das mulheres para se entregar a torpezas, etc, etc. O que Paulo quer dizer com natural? O natural, no sentido antigo, é a lei divina. Pelo menos é a lei divina, tal como se apresenta em si mesmo, ou tal como se manifesta na natureza. Entendeu? Porém, a natureza não é, de maneira alguma, manifestação perfeita da lei divina. Ela tem a sua própria constituição, tá certo? E as próprias, suas próprias exigências que a tornam distinta e às vezes conflitiva com a ordem divina. Isso é a coisa mais óbvia do mundo. Então, as pessoas insistiam em usar, vamos dizer, acabei de explicar que o termo natural nesse contexto antigo e medieval não tem o mesmo sentido, e as pessoas voltavam a citar textos em que a palavra natural os havia impressionado. Então, eu acho isso sumamente grave, porque nós não estamos falando com pessoas analfabetas, não, em geral são estudantes, são pessoas medianamente letradas, mas que eles partiram para estudos especializados, receberam estudos especializados na universidade, antes de ter sequer a ideia de cultura. Quer dizer, não é cultura geral, no sentido que a palavra tem vulgarmente, que você tem interesse em várias coisas, tá certo? Mas você ter alguma concepção geral da realidade que seja compatível com o estado do debate cultural, mas quando não há debate cultural algum, tá certo? Então sobra apenas a formação profissional, e aquela formação profissional para aquele indivíduo representa o todo e o suprassumo da cultura. Então aí acontece aquilo que profetizava Karl Kraus. Ele diz que quando o sol da cultura baixa no horizonte, os anões começam a projetar sombras muito grandes. É isso. Então é claro que é um estado extremamente anormal, perigoso, que facilita a ascensão de toda sorte de mentalidades deformadas e doentes, tá certo? E que, no que diz respeito, vamos dizer, à formação da juventude estudantil, então tem efeitos absolutamente devastadores, quer dizer, destruindo pessoas, destruindo inteligência que até serão naturalmente dotadas, mas que vão se enroscar num tal emaranhado, tá certo, de dificuldades lógicas intransponíveis, tá certo? E que o próprio culto dessas dificuldades lhes parecerá uma arte sofisticadíssima, um exemplo de alta cultura, tá certo? Então é uma espécie de uma burrice letrada, tá certo? Que é ainda pior do que a burrice natural. Eu acho fantástico que um estudioso de lógica, né, acredite na possibilidade de você, de uma regra geral, deduzir um fato concreto. Em primeiro lugar, se o fato aconteceu ou não, é um dado empírico. Se fosse possível, tá certo, você deduzir fatos particulares, né, de normas lógicas, então nós voltaríamos, vamos dizer, não ao racionalismo clássico, mas a uma hipertrofia do racionalismo clássico, tipo spinoziano, tá certo, onde não precisa conhecimento por experiência, nós temos aqui as regras gerais, e delas nós deduzimos tudo o que aconteceu, está acontecendo e vai acontecer. Né? Ou seja, é uma sabedoria divina. Né? Quer dizer, Deus não precisa ter experiência do fato concreto, Deus já sabe antecipadamente tudo o que aconteceu, vai acontecer, ele sabe todas as variedades, todas as possibilidades dentro do campo integral da experiência. Então, se isto que você está dizendo fosse possível, seria uma sabedoria divina. Isso. Então, veja, então você, por exemplo, para saber se um sujeito pecou ou não, você nem precisa examinar os fatos, você já sabe por dedução lógica. Por dedução lógica, fulaninho vai pecar tal dia, vai lá transar com a mulher do vizinho, vai roubar, vai trapacear, vai beber. Então, é uma presunção tão demencial que, vamos dizer, o mínimo de instinto lógico já deveria prevenir você para não cair nisso. Então, está aí o exemplo. Tem perguntas aí? Um momento que nós temos que pegar aqui as perguntas. Hélio Rodrigues Pereira pergunta, o senhor já considerou a possibilidade que a humanidade esteja vivendo a desintegração positiva? E bem, a desintegração, um processo de desintegração, ele ser positivo ou negativo, não pode ser decidido no curso do próprio processo, porque ele depende de decisões e escolhas que você vai fazer no curso do próprio processo. Então não tem como dizer, essa desintegração é positiva ou é negativa, depende do que nós fizermos, né? Tá certo? Então, eu acho que o que podemos fazer é nos esforçar para que esse estado de desintegração se converta em desintegração positiva, mas não podemos profetizar que será positivo ou negativo. Então, o fato é o seguinte, é que existem essas duas possibilidades e, historicamente, em geral, os processos de desintegração não têm um resultado positivo. Dificilmente você vê uma civilização superar uma crise que abala os seus próprios fundamentos e renascer, por assim dizer. Você tem renascimentos parciais, por exemplo, tem uma crise econômica, tem uma guerra, né? Mas espera aí, mas uma crise que cria um estado, não de dúvida, mas de falta de discernimento geral, é uma coisa muito grave, né? Eu acho que a crise da humanidade presente não é uma crise de civilização, eu acho que é uma crise antropológica. No momento em que você vê propostas como esse super-humanismo, quer dizer, gerar uma nova espécie a partir, quer dizer, da mistura de espécies em laboratório, quer dizer, criar uma nova espécie para substituir a espécie humana, então a crise chegou, vamos dizer, a uma profundidade que não é mais uma crise de civilização. O que isso arrisca não é esta civilização, aquela civilização, é a constituição biológica da espécie humana. É? Então não é para brincadeiras, é como é que nós vamos tirar uma coisa positiva daí? Fala, bom, a tecnologia, muitas vezes, ela resolve problemas que ela mesma criou. Tá certo? Por exemplo, toda esta crise industrial do Ocidente pode vir a ser resolvida, tá certo? De uma maneira absolutamente espetacular, né? Por um negócio que eles chamam a impressão tridimensional. Quer dizer, onde você, partindo do princípio que todo objeto corresponde a um programa de computador, nada impede que você, tendo o programa correto, você cria aquele objeto. Então, hoje em dia, já é possível você, por exemplo, por computador, você criar peças de automóveis, uma peça de automóvel, por exemplo, que em seguida é montada na sua frente. Tá certo? Ela tem uma impressora tridimensional que, dados os materiais adequados, produz aquilo. Isso já existe e muitas empresas já estão usando. Não está ainda em escala industrial, está em escala experimental apenas, mas a possibilidade existe. Isso, o que significaria isso aí? A noção de fábrica que nós temos cessaria de existir. Não há mais fábricas. Né? As coisas, os objetos são feitos por indivíduos, né, isolados, trabalhando nas suas casas, de acordo com as especificações que eles mesmos querem. Então, não existiria mais linha de fábrica, nem linha de produção, nem coisa. Quer dizer, seria uma revolução econômica extraordinária. Tem gente que acredita que isso vai realmente acontecer. Tá certo? Isso quer dizer também que, de repente, os Estados Unidos estariam livres dos produtos made in China, porque seria tudo, né, é feito em casa, por assim dizer. É, tudo isso é possível, tá certo? Porém, nós não podemos esquecer que a tecnologia não é constituída de recursos postos à disposição da humanidade, entre aspas. São recursos postos à disposição de quem pode pagar por eles. E muitas das criações tecnológicas são tão absurdamente dispendiosas que nem mesmo as fortunas particulares podem arcar com elas, somente o Estado pode. Então, ou o Estado, aqueles 5 ou 6 grupos que repartem o poder com ele, porque o sistema econômico no qual nós vivemos é uma espécie de versão mundializada da economia fascista. Só se distingue da economia fascista, porque a economia fascista é eminentemente nacional, circunscrita a um território. Mas o esquema é o mesmo. Quer dizer, não há uma socialização total dos meios de produção, mas há uma repartição do poder econômico entre o Estado e 5 ou 6 parceiros multibilionários, está certo? Então, é o socialismo dos ricos. Não é isso? Galera, todo socialismo é socialismo dos ricos. Né? Você já viu pobre subir no socialismo? Isso não acontece. Não, isso é absolutamente impossível. Quanto mais, vamos dizer, o Estado detém os meios de produção na sua mão, tanto mais difícil é você subir, exceto pelos canais criados pelo próprio Estado. Ou seja, se uma carteirinha do Partido Comunista, você não sobe. E a carteirinha não garante de maneira alguma a ascensão social. Então, você vê, se você fizer um estudo, por exemplo, sociológico dos mecanismos de afluência, por exemplo, de ascensão social não soviética, você vai ver que era enormemente difícil você escalar a hierarquia social. Muito mais difícil. Aqui nos Estados Unidos, toda hora, você vê um pobretão virando milionário do dia para a noite. Lá não, a ascensão social era uma vida de esforços para ir galgando, né, gradativamente os graus da hierarquia. Então, é uma sociedade altíssimamente estratificada. Né? Uma vez tem um conhecido que foi conselheiro de embaixada na União Soviética. E ele me perguntou, você sabe o que é uma dacha? Eu disse, uma dacha é uma casa de campo de um alto funcionário do governo soviético. Ele falou, não é isso. Ele disse, você conhece o Museu da República no Rio de Janeiro? Eu disse, conheço. Aquilo é uma dacha. Uma dacha é uma casa daquelas proporções, construída na frente da praia, não é isso? Com um jardim daquele tamanho. Então, uma dacha é uma coisa equivalente ao que era a residência do presidente da República no Brasil. E tem muitas dessas dachas, tem um montão. Toda a hierarquia tinha isso. Agora, para você conquistar isso, meu filho, é uma vida de esforços. Né? Então, quer dizer, tentar tirar um sentido positivo do presente estado de desintegração é um esforço monstruoso. Não podemos profetizar isso. Eu acho que os indícios que estão no ar, os indícios negativos, né? Me lembra, esse dia mesmo eu estava ouvindo a área do Macbeth, a área do banco no Macbeth, isso aí são coisas que enchem o pensamento de larvas e de terror. Né? Isso eu acho que é aquilo que nós... As informações que nos chegam diariamente nos dão conta da criação de um estado de coisas quase apocalíptico. Né? Não vamos nos disfarçar que é isso que está acontecendo. É o ponto de que você pensar que a única solução para isso é uma interferência divina não é nada irrealista. Adriano Leite. Caro professor, na linha das coisas da psicopatia, é curioso que Hollywood vem mostrando psicopata como um sujeito que gosta de belas artes, ópera e música clássica. Ah, Dr. Lecter não estava lá, né, ouvindo as variações Goldberg e Bach, né, e tendo sentimentos sublimes. Então, é o puro estetismo desligado, vamos dizer, de qualquer sentimento moral é característico do psicopata, tá certo? E não só o estetismo, quer dizer, o gosto pelas belas artes consideradas até independentemente do seu valor estético. Isso é um fenômeno característico da modernidade. Aqui, eu não li ainda, só li uns pedacinhos, mas vou mostrar para vocês aqui. Jean Clair é conservador dos museus da França, né? Quer dizer, talvez o mais alto posto na hierarquia museológica francesa. Ele escreveu esse livro, A Fábrica do Monstro na Arte Moderna. E tem aqui, o livro começa, antes do texto, já tem uma coleção de obras de arte, né, com formas monstruosas, horríveis, nojentas. Né, e são obras importantes, né, seja das belas artes, seja da arte da propaganda política, por exemplo. Né. Então, isso nunca aconteceu na história. Só que esse estudo aqui já está atrasado, porque esse culto do monstruoso começou nas belas artes, mas depois se espalhou para a cultura popular e até para a arte infantil. Você assiste filmes como Shrek, por exemplo, é evidente que estão adestrando as crianças para dessensibilizá-las para a diferença entre o belo e o horrível. Até o senso do nojento, né? Até os chamamos de filmes de melecas, né? Onde já passou assim do. Porque antigamente era filme de violência, sangue, né? Fala, não, agora os caras não querem mais sangue, né? Precisa fezes, bile, vômito. Se não tiver uma coisa fisicamente nojenta, os caras não se contentam, né? Então, e pior é que acham que isso é realista. Mas você vê, na vida real, quantas vezes você vê essas substâncias? Rarissimamente. Não é isso? Então, vamos dizer, quantas vezes você viu o vômito? Você vomita todo dia? As pessoas na sua casa ficam vomitando o tempo todo? Né? Não, isso acontece uma vez cada 10 anos. A gente bebeu, vomitou. Tá? Mas, no entanto, a exibição obsessiva disso lhes parece a realidade, quando não é, evidentemente. É uma coisa hipnótica, feita para desviar você da estrutura da realidade e fixar o seu olhar obsessivamente em certos detalhes que, na estrutura geral, não tem peso algum. Alexandre Miller Ribeiro. Lendo o texto da aula de hoje, detive na frase que diz que a função de Sócrates é recordar aos homens a existência da ordem transcendente, não implantá-la no mundo pela força da autoridade. Nunca a coisa se me afigurou de outro modo. Mas quando penso em Moisés, vejo ali um homem que, em contato estreito com a ordem transcendente, tem por incumbência não só recordá-la, mas ainda implantar na realidade. Esta é a diferença entre o filósofo e o profeta legislador. Qual é o profeta legislador mais típico que tem? Exatamente, né? Moisés, então, ele personifica de algum modo a autoridade divina. Então, Moisés não vem para interpretar o mundo, para compreender o mundo, mas para transformá-lo. A diferença é que, a partir do século XIX, os filósofos começaram a achar que eles são profetas legisladores. E o resultado das suas ações não podia ser senão, né, deformidade, monstruosidade e quantidades de sofrimento que são inimagináveis para toda a humanidade anterior. Alguém fez uma pergunta aqui que eu acho que eu já respondi. Qual a diferença entre a fenomenologia do espírito de Hegel para a de Husserl? Eu não respondi isso numa aula anterior? É, eu acho que eu já respondi essa pergunta. O senhor poderia indicar a bibliografia de cinema, teoria do cinema, história de cinema? Posso, mas não agora. Eu vou fazer essa. Isso é muito interessante. E, inclusive, eu estou pensando que o próximo curso que eu vou dar aqui, em outubro, será exatamente sobre isto. Eu não decidi ainda, mas estou mais ou menos nessa linha, porque o advento do cinema abriu possibilidades estéticas, possibilidades de concepção e possibilidades cognitivas absolutamente fantásticas. E nós, hoje, precisamos do cinema para ilustrar uma série de percepções que nós temos. Né? E ele pergunta também, seria errado dizer que Sócrates chegou a um estado de quase santidade? Eu diria o seguinte, eu diria aquilo que o Romano Guardini disse a respeito de Pascal. Ele não era um santo, era um grande cristão. Ponto final. Quer dizer, a santidade pressupõe que algo da autoridade divina se incorporou e se manifesta fisicamente naquele indivíduo, não só intelectualmente. É? Então, você vê, Santo Tomás de Aquino não é santo só por causa das coisas que ele descobriu e escreveu, mas porque se você orar para Santo Tomás de Aquino, pela intervenção, pela intercessão de Santo Tomás de Aquino, funciona. Quer dizer, para ser santo é preciso milagres comprovados. Não basta você ter uma bela doutrina, não basta você ser um sábio, e não basta ser o maior dos filósofos. Então, Sócrates foi um cristão avant la lettre e um grande cristão avant la lettre. Epa, aqui tem uma pergunta da Mira Macedo, mas não, Júlio Medina, mas está muito comprida. Quantos filósofos materialistas e ateístas? O que corresponderia à sua filosofia ao daimon? Lá, o daimon pode passar através de uma mentalidade ateísta, que você vê sinais de Jorge Santayana, por exemplo. Porém, é preciso ver aquilo que... Eu não lembro quem foi que disse. Um verdadeiro ateísta é muito raro. Porque, para ser um ateísta, ele tem que reconhecer que o mundo se compõe apenas de objeto e que não há significação. Todas as significações são apenas construções humanas destinadas a se desfazer. Então nós estamos num mundo de objetos sem conexão, sem sentido. Por exemplo, esta visão do mundo aparece nos poemas de Wallace Stevens, que tem, por causa disso, uma espécie de, eu não digo beleza sinistra, mas é a coisa de uma, vamos dizer, a tristeza daquilo é indescritível. Tá certo? Mas eu acho que a possibilidade de conceber o mundo assim, ela nos é dada pelo próprio Espírito. Né? Então, nós não conseguimos baixar, vamos dizer, ao nível da pura materialidade. A pura materialidade não poderia conceber-se a si mesma como tal. Ela seria totalmente inconsciente. Então, o daimon está lá mesmo na poesia do Wallace Stevens, que, aliás, eu aprecio enormemente. São as coisas mais esquisitas, porque são objetos e estados, né, pairando como se fosse num vácuo. Né? É muito difícil descrever aquilo. Bom, eu acho que... Aqui tem uma pergunta, o Júlio Medina, mas está muito comprido. Eu vou ler e vamos ver o que nós podemos fazer. Espera, aqui tem uma pergunta que dá para responder agora. Federico Lins, considerando o caráter unitário e aberto da consciência, até que ponto se poderia fazer um paralelo entre o gnosticismo ocidental e as noções budistas, no sentido da consciência perder sua individualidade e, portanto, sua unidade, dissolvendo a autotransparência em absoluta transparência? Ou seja, encerrando a luta da consciência, seja uma luta ativa no esvaziamento de si. Bom, essa ideia da transfiguração, quer dizer, do indivíduo, numa espécie de espírito universal, eu não acredito nisto. Né? Ninguém realizou isto. É tudo balela. Né? Quer dizer, quando você vai ver, quer dizer, o espírito desses grandes iniciados que chegaram ao último estado da realização, eles conservam todas as suas limitações individuais, tá certo? E se o indivíduo se autotransformasse efetivamente, não apenas potencialmente, não apenas por desejo, tá certo? No espírito universal, ele teria naturalmente o poder desse espírito universal, o poder criador e o poder modificador da realidade, e em suma faria milagres um atrás dos outros, muito mais do que os faz um santo como o Padre Pio. Né? Então, às vezes, quando você vê o Padre Pio, você tem a impressão, fala, não, ele não é mais o Padre Pio, ele é Jesus Cristo. Não, ele é um aspecto, alguns aspectos de Jesus Cristo. Então, é a presença de Jesus Cristo, mas não é a presença inteira. Então, Jesus Cristo não se limitou a fazer o paralítico andar e fazer o cego enxergar. Ele criou o mundo, meu Deus do céu. Ele criou uma coisa que nós chamamos a realidade. A realidade é a primeira revelação. Então, é isso que as pessoas frequentemente esquecem. Né? A revelação está na Bíblia. Fala, não, meu filho, muito antes de mandar escrever a Bíblia, Deus criou o mundo. Né? Então, o mundo é uma escritura sacra. O mundo, a realidade da experiência é uma escritura sacra. E é assim que nós temos que interpretá-lo. O que quer dizer aquele verso? Os céus e a terra cantam a glória de Deus. Né? Quer dizer que se você interpretar a realidade corretamente, tá certo? Você verá ali a ação divina, tá certo? Mesmo nos seus aspectos mais monstruosos e demoníacos, a realidade evidenciará isso, assim, por contraste, por assim dizer, de maneira paradoxal. Então, vamos dizer, muitas pessoas, quer dizer, gostam de interpretar a realidade à luz da Bíblia. Eu prefiro fazer o contrário, interpretar a Bíblia à luz da realidade. Há coisas de experiência que você sabe, tá certo? E aí, a partir daí, a profecia bíblica adquire para você um sentido, você entende o que ela está querendo dizer. Tá certo? Então, assim como na interpretação de obras de arte, quer dizer, você usar a obra de arte como um suporte para a interpretação da realidade e vice-versa. Nós estamos, na verdade, todo mundo faz isto, só que alguns não sabem. Alguns querem pegar do texto da Bíblia e deduzir diretamente. Fala, meu filho, entre o texto da Bíblia e você existe uma mediação, que é o lugar onde o texto da Bíblia apareceu. Esse lugar chama-se mundo ou realidade, né? O qual foi, vamos dizer, a primeira revelação divina. Como é que Deus fez o mundo? Fez para seu poder a sua palavra, o Logos. Tá certo? Então, o mundo é um ilimitado, imenso, inabarcável discurso divino. Tá certo? Do qual, vamos dizer, a Bíblia aparece como um esclarecimento. A Bíblia é um... Se eu não estou entendendo o mundo, então Deus manda a Bíblia para ajudar um pouquinho. Mas é só um pouquinho. Então, a dissolução da individualidade da consciência, né, no espírito universal é, como se diz, é uma expressão hiperbólica, uma figura de linguagem. Tá certo? Então, é curioso você observar como todos esses iniciados de 33º ou 333º grau conservam as suas limitações individuais, né? Eu tive a ocasião de conviver com um deles e ver que algumas de suas limitações individuais raiavam a estupidez moral pura e simples. Então, por hoje, acho que é só. Então, nossos melhores votos aí ao Ângelo Monteiro. Estou muito contente de que você esteja aí com os nossos amigos no Instituto Olavo de Carvalho. E volto sempre e ver se não vai somente aí ao Paraná, mas se algum dia vem para cá, passar uns dias aqui. Até semana que vem, muito obrigado.